peguei uma onda maneira. They get you back, hang by, hang back. Eu sou melhor surfista da minha rua. Não tenho saco pra escola. As minhas notas sempre são vermelhas, mas eu não tô nem aí. Arrumo as malas e me mando pro Hawaii, ai, ai, ai, ai. A sua mãe não percebe o feeling da minha guitarra no 10. E ela vendo a novela no 4. Acho que ninguém me entende. Me dizem que eu sou new wave demais. Eu vou na onda que mais longe me levar. Arranja pra você bom partido. Mas quando eu virar um astro, com a minha guitarra e uma prancha de lado, eu quero ver na hora do jantar seu pai sentado à mesa ao lado de um pop star. É tão snob. Esse garoto não combina contigo. A gente arranja pra você bom partido. Mas quando eu virar um astro, com a minha guitarra e uma prancha de lado, eu quero ver na hora do jantar seu pai sentado à mesa ao lado de um pop star. Yes.